Lelê, o tapete da minha mente vai acabar matando a fome do meu bolso. Então vai segurando, moleque louco. Perreco pros perrequeri, nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo imatiota. Cheio de Nike, bura, desfrutando da vitória. Na garupa loira, Jeff 800, sei que se invejoso chora. Canta a liberdade, o nosso bonde comemora. Fruto da batalha, hoje o Ig folga fora. Fruto da batalha, hoje o Ig. Os perrequeri, nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo imatiota. 2018, tô tipo imatiota. 2018, tô tipo imatiota. E a fumaça tá rolando, quem quiser pode colar. Vim libertando todos os pensamentos, sempre vamos carburar. Nós de chava, puxa, prende, solta, vamos devagar. Que essa é a do manga rosa que eu acabei de coletar. Literatura, costura, corta, pendura de fura. Eles querem nos banir, mas o verde é a nossa cultura. Bodim bolado, do bodim, bodim bolado. Do bodim bolado, o nenê dando trabalho. Tá do bodim bolado, do bodim, bodim bolado. É o bonde da norte, o bonde da vila. Ê nenê, o nenê só me persegue. Deu falha na conduta, tá de olho na roda do pai. Tua inveja não assusta não, olha o moleque. Agora tu não surta, desse jeito não tá dando mais. De repente é skunk na cuca. 4M na linha de frente, segura, segura. De repente é skunk na cuca. 4M, segura, segura. Tô avante, tô no jet, embrasei, fumei um beck. O bagulho era bom, era bom. Eu e quatro piriguete, bem break. Já era, esquece, noite longa, perdição, perdição. Porque eu sou chefe dos malotes, chefe dos malotes. Elas não podem me ver que dão o bote. Chefe dos malotes, chefe dos malotes. Elas não podem me ver que dão bote. Chefe dos malotes, chefe dos malotes. Elas não podem me ver que dão bote. Chefe dos malotes, chefe dos malotes. Elas não podem me ver que dão o bote. Yeah. Ê nenê, o nenê. Tá rolando, quem quiser pode colar. Vim libertando todos os pensamentos, sempre vamos carburar. Nós de chava, puxa, prende, solta, vamos devagar. Que essa é a do manga rosa que eu acabei de coletar. Literatura, costura, corta, pendura de fura. Eles querem nos banir, mas o verde é a nossa cultura.